Nerd Connection, o Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda, nerd! Sim, estamos de volta para mais um papo louco aqui. Desta vez sobre a continuação de Batman Begins, Batman Continues. Sim, existem muitos boatos que queremos saber. E eu sou Alexandre Tony, o Alô Tony. Carlos Voltor está aqui conosco. Lady Lark, diretamente da China. E Gimme Nightshade, o moderador calado. Que eu nunca vi um filme com tantos boatos envolvendo quanto o próximo Batman. Pessoas viram o Batman voltar, ficaram loucas. Meu Deus, Batman, qual é o próximo? Ficaram loucas. E agora fala toda hora, olha, oh, não sei o que, vai ser o Coringa, sei lá o que, vai ser o Pinguim, o Justin Timberlake que vai estar no filme também, a Britney Spears vai cantar. Justin Timberlake entrar no filme, vai correndo. Eu acho que o Sam Rockwell pra Coringa. Ai, mas cara... É... Até ele também volta no Zap, pode vir pra presidente do universo. Tipo, então, né? Olha só, já todos os atores de Hollywood, parece aquele casting que a revista... É, Wizard fazia dos filmes. Todos os atores já passaram como boato, como sendo vilões. Por exemplo, agora dizem que o Jude Law vai ser o Harvey Dent como promotor e que depois vai se transformar em duas caras. Aí dizem que também pode ser o Hugh Jackman. E não sei o que. E aí. Bom, e aí? Nós criamos e convenhamos. O Hugh Jackman é um super-herói. O Hugh Jackman, se não sair dessa, vai perecer no mundo esperado. Vai acabar até o filme sair. Ou então confirmarem. Então, temporada de Batman acaba assim quando não confirmarem a história. O próprio William Shatner vai ser o Harvey Dent. Ele já não tá fazendo advogado na televisão? É, né? Pois é. Né? Eu, por exemplo, não votaria no Hugh Jackman pra fazer o Harvey Dent, porque ele já tá super exposto com o X-Men. Ele vai entrar agora com o filme do... Ô, oh, caramba. Do diretor do Batman. Não. Muito bombado. Que é o filme que o... Ô, caramba. Ah, o... Christopher Nolan. The Prestige. O Prestige. Já tá filmando os três dias. Eu acho que o Jackson tá em 4 mesmo por causa do Prestige. Que os três estão filmando. Mas eu não acho que ele daria um bom Harvey Dent. Eu acho que... sei lá... Realmente, pro Harvey Dent eu não pensaria, não conseguiria pensar num bom nome. Mas definitivamente Hugh Jackman não. Eu tenho um bom nome pro Harvey Dent. Qual? Eu tenho um bom nome, o Jim Carrey. Não, chega! Não. Harvey Dent tá fechado, não, cara. Já foi, Jim Carrey. Não, é brincadeira, é piada. Não, o pior, o Harvey Dent não era nem o Jim Carrey, era o Tommy Lee Jones e já foi afetado com o Tommy Lee Jones. Pois é, exatamente. Deixa aí o comentário aqui. Isso é uma piada interna comigo mesmo. Ficou um pouquinho tadinho. Assim, eu sou apaixonado pelo Rutger Hauer. Então teve uma época que todo personagem que eu gostava muito dizia que o Rutger Hauer podia fazer. Agora eu tô zoando que é o Jim Carrey que pode fazer todas as coisas. Especialmente porque o Rutger Hauer já fez o papel no outro Batman que não pode virar de repente o Harvey Dent. Exatamente. Eu tive uma ideia agora que talvez ficasse legal pro caramba no Harvey Dent. Al Pacino. Oh, esse ia ficar... Não. Overacting. Ia ficar muito, cara. Segura a onda. Batman, pode... you broke my heart! Ia ficar ótimo. Segura a onda. Segura, mas segura acho que... a onda. Mas ia ficar engraçado, Al Pacino, com aquela gritaria toda, jogando moeda acho pra que cima. Não Eu acho que não encaixaria na visão que eles têm atual do Batman. Ele teria que ser mais novo. Claro, não, olha só. O Harvey tem mais ou menos a mesma idade que o Bruce Wayne. Exato. Ele tem que ser mais novo. Não dá. Porque eles são amigos. Eles são amigos, acho que de adolescência. Eles já se conheciam antes. Eles se conhecem. Hein? Falando em amigo de adolescência, eu imagino o Patino, né, nos seus 30, não, 30 e 40, o personagem do Bruce, quer dizer, o ator que faz o Bruce Wayne, assim, com Christian Bale, seus 10 anos. Você tá aqui no colinho do titio, é isso? Você tá aqui no com a Liz, esse tipo, eu vou botar uma história. Bom, o último... Os últimos boatos quanto ao Coringa... Alô? Pera aí, pode falar? Os últimos... o Coringa atualmente já é o personagem mais rodado do Batman. Sim, já passaram 50 atores. Sim, o último, pra fazer o papel. O último foi o Hugo Weaving. Hugo Weaving, que é o Agente Smith do Matrix, o Elrond. Gente. E ele seria um Coringa. Ele tem que ser a Rainha do Deserto também. Ó, ele tem cabelo como um Coringa. Ele tem cara de louco. Já conta pra caramba no currículo pra virar o Coringa. Exatamente, ele tem cara de louco bastante pra fazer o Coringa. Ele rindo é assustador. Mas não ia ser o Coringa, Sr. Smith? Não ia ser o Mr. Anderson? Demais? É, esse você... é o seu problema. O Coringa ia descer o cacete pras piadinhas com o Agente Smith e ele fazendo Coringa. Mr. Wayne. Welcome back. Welcome back. Ator bom do Coringa foi o não sei o que, Romero, esqueci o nome dele, que fez o Coringa. Jorge, César Romero. César Romero, espetacular. César Romero. César Romero. César Romero. Olha só, o César Romero tinha bigode e ele não raspava pois o bigode. Pois é, ele pintava o bigode de branco porque ele não queria se livrar do bigode. Espetacular isso é muito bom. Ele era excelente Coringa, cara. Pois é, o seguinte, a segunda coisa é o seguinte, se o Hugo Weaving for o Coringa, ele não precisa de foto. Como? Repete. Se o Hugo Weaving colocou o Coringa, ele não pode colocar óculos. Ah, sim. De jeito nenhum. Maneira alguma. Mas olha só. O próprio... no meio do cinema. Imagina, ele coloca um óculos escuros, a nerdaiada toda gritando Hello, Mr. Anderson! Mr. Anderson, we meet again! Cara, não vai dar certo. Eu não sei por que me veio a imagem na cabeça. Se for o Hugo Weaving, o Christopher Nolan vai dar um jeito de encaixar uma piada em cima de Matrix. Olha, não, pelo amor de Deus. Uma referência. Pelo amor de Deus. Um personagem chamado Anderson ali no meio. Meu, depois do capanga dele. Depois das terras giratórias, depois das terras giratórias, Wolverine de Roro, né? Do Van Helsing, cara. Eu não duvido mais de referência nenhuma. Taca a referência que você quiser. Pois é. Eu já até imaginei a cena. Tá lá, o Coringa botou um cara chamado Anderson pra perseguir o Batman. Tá lá ele lá no esconderijo. Perdeu notícia do Mr. Anderson. Daqui a pouco aparece o Mr. Anderson no esconderijo. Todo arrebentado, que o Batman quebrou a cara dele. Vira o Coringa, olha pra ele. Welcome back, Mr. Anderson. Dá um tiro na cabeça dele. Christopher Nolan, ele disse em entrevista que... Olha, eu não quis dizer que o Coringa é o próximo vilão. Eu só estava fazendo uma referência ao universo do Batman. Então, isso também pode gerar um não aparecimento do Coringa no segundo filme. Talvez guardar para o terceiro. Realmente, vocês acham que o próximo vilão pode não ser o Coringa? Eu acho que pode ser o Coringa. É possível. Como ainda falta... Ah, tem muito... O roteiro ainda não tá nem escrito. Ainda falta tanto tempo pra esse filme começar a ser filmado que pode acontecer muita coisa no caminho. Tem muita coisa que eles podem realmente não fazer com o Coringa, podem usar outro vilão do... Que o Batman tem muito vilão, muitos vilões bons, que até agora não... Que podem ser aproveitados. Cara, quem... Tipo, eu tô falando que eu não conheço, eu não leio Batman. Eu não sou leitor de Batman. Então, eu, como fã de filme, conhecedor genérico de Batman, melhor dizendo, eu preferia ver os vilões mais conhecidos, que é Coringa, Pinguim, também é outro que estão falando que vai aparecer no próximo filme, Duas Caras, os Espantalhos, achei uma escolha meio subversiva nesse sentido, porque... O Espantalho não é tão conhecido. O Espantalho foi uma pincelada só, né? Ele só deu uma. Só deu as caras. É, só foi uma guest appearance. Né? Pois é, mas é impressionante que eles tenham concentrado o primeiro filme num vilão que era só conhecido nos quadrinhos, que era o Ra's al Ghul. né? Então eu não duvido nada, né? Pode vir qualquer Eu gosto da ideia de terem usado espantado, porque eu acho ele um vilão apavorante quando ele é bem usado. É, eu não sei se eu gostei muito do ator que fez o espantalho, tá? Ele foi bem, fez o papel que ele tinha que fazer no filme, mas não foi assim um espantalho perfeito pra mim. Ele foi, gostei do filme, dele no filme, mas tá, não foi tipo o espantalho como... Cara, fico feliz, hein, Carlos? Fico feliz porque esse cara fez teste pra ser o Batman. Então, fique feliz, ainda né? Bem que ele não... Ainda bem que não foi. É. Putz grila, né? Pelo amor de Deus. Porque realmente o papel caiu perfeito, apesar da boca dele, o papel caiu perfeito pro Christian Bale. A boca? O que tem a boca dele? Não chama atenção, mas é estranha. O que é? Ele tem uma boca bicuda? Não sei. Essa colocação, vocês não vão te chamar de daqui até o Nerd Connection.